corre diante de muita maldade. É o sentimento de carência por felicidade. Pois eu sei bem, ó, dia a dia, clima quente. Cano pesado, final trágico, sacar os pentes. Infelizmente, no Brasil hoje se vê de tudo. É muita noia, aborto à base de muros. E no subúrbio, a química domina os moleque. Não há da escola, mas aqui leva os click-clack. Ontem era bala, chiclete no sinaleiro. Hoje é coronhada, desce do carro, desespero. Pelo dinheiro, pelo vício. Sem maquiagem, né, personagem fictício. Eu fico triste, ó, é esse o nosso futuro. Que mata, rouba, usa droga, sai pichando o muro. Um absurdo, não dá atenção a quem precisa. Pra quem tá revoltado, sofrendo no dia a dia. Patifaria, comédia, filme do Jim Carrey. Não é Shrek, nem quem vai ficar com Mary. Tanta promessa, blá blá blá, enganação. Muita viagem, esquema, dinheiro no colchão. Aí, irmão, eu te peço mais consciência. Esses canalha não merecem um pingo de paciência. Violência? Não, assim que cê se pode. Sistema bola o plano pronto pra dar o bote. Boicote, te forjam pedra, erva, cano, tá lá. Cabeça raspada, 2, 3 anos. Infelizmente muito mano tá dando perdido. Muita maldade, tristeza procurando abrir. Se hoje tá embaçado, imagine o futuro. Muito obscuro, muito obscuro. Se hoje tá embaçado, imagine o futuro. Eu tô de lucro, eu tô de luto. Se hoje tá embaçado, imagine o futuro. Muito obscuro, muito obscuro. Se hoje tá embaçado, imagine o futuro. Eu tô de luto, eu tô de luto. Crianças vão crescendo, desiludidas. Projetam suas covas enquanto cavam feridas. Sem esperança no futuro num país capitalista. Sem enxergar o desprezo porque o choro embaça a vista. Perecer no presente ineficaz, uma sina. Solta pipa, pedir esmola, muito mais do que rotina. O futuro eu mesmo faço, mas onde eu começo? Numa estrada de pedra sem nenhum drama de sucesso. Um ingresso pro inferno, uma passagem restrita. Na linha torta onde Deus fez sua escrita. Acredito que tudo possa ser diferente. O preço do sangue com palavras contundentes. O que faz de mim mais forte no presente obscuro? A luz, o papel, a caneta, tudo junto. Sem ódio é possível, também sem trairagem. Os leões, a serpente, as drogas e a maldade. Que é deixado de lado, sem reconhecimento. Entre o futuro e o presente, o mar do esquecimento. O amanhã que nasce com regras e normas. Onde nada se cria, tudo se transforma. Até mesmo o coração e suas palavras tocam. Do dilúvio cê escapa, mas não escapar da morte. Miséria não existe, pra mim é uma sátira. Ouviram do esgoto, as margens nem tocar. A diferença tá em mim, mudar ainda é preciso. No sucesso com Jesus eu ainda acredito. Só não vou confundir futuro e presente. Mas viver sonhando e sonhar eternamente. Se hoje tá embaçado, imagine o futuro. Muito obscuro, muito obscuro. Se hoje tá embaçado, imagine o futuro. Eu tô de lucro, eu tô de lucro. Se hoje tá embaçado, imagine o futuro. Imagine o futuro. Imagine o futuro. Imagine o futuro. Olha o mal, é a sequela. Não tô mal, certo, ninguém atropela.